Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, de regresso à antena da SBSR, e começamos com música nova, Endless Melancholy. É o projeto do ucraniano Oleksiy Sakharovich, já editou por selos como a Preserved Sound, 1631 Recordings e Hidden Vibes, pela primeira vez agora no selo russo de Moscovo Dronarivm. Endless Melancholy, a editar Fragments of Scattered Whispers, abrimos com In Transition from Anxiety to Acceptance. Boa noite, bem-vindos. Thank you. líka til Fanjei og fjalli. Það ógíslega langt. Ok. Fanjei og fjalli, fallega steina, faldi það alla, vildi mér leina, huldi það í helli skúta heilla steina, alla mína unastlegu óska steina, langt en nú síðan leikin úr steina. Atrás vai ficando a música de Exit North, quarteto liderado por Thomas Finer e Steve Jansen, conta ainda com Charles Storm e Ulf Jansen. Estreia de Exit North, este é o tema instrumental chamado North, vem Book of Romance and Dust. Antes, Yonsi, o líder do Sigur Rós, criou Fracur, um projeto paralelo de experiências de esboços sonoros. Uma compilação de 3 discos, temas gravados entre 2000 e 2004. Há por aqui peças registadas entre 2000 e 2001, através do primeiro computador de Yonsi, depois de 2000 e 2003 com o Yamaha R7-7000, e a terceira parte deste trabalho foi gravada entre 2003 e 2004 com um programa Logic e um Yamaha VSS-30. De Fracur, ouvimos SFT-LB-1. Para continuarmos com os veteranos alemães Boran and der Club of Agar, jazz negro, sempre em câmara lenta, de Piano Nights, Irweg. Thank you.

Saíram agora os 4 discos de Dictaphone, já editados pela Denon Valley Records. Dictaphone, o projeto do belga multi-instrumentista Oliver Dörrel, lá em cima de Nachpix. Depois, alguém que já nos ofereceu música com os alter egos Jarper TX, também De La Mancha, From the Mouth of the Sun, de Dag Rosenqvist, Elephant, Come Silence. Continuamos em toada jazz. Começámos com Borenander, Club of Gore, Dictaphone, logo a seguir Dag Rosenqvist e depois Angelo Badalamenti, de Twin Peaks, de Bookhouse Boys, versão instrumental. Continuamos agora com a arpista californiana Mary Latimore. Junta guitarras elétricas, pianos e theremins à sua harpa. Mary Latimore, The Hundreds of Days, Never Saw Him Again. Thank you. pela primeira vez por aqui, Resina, é uma música polaca, passou pelo Espaço Damas em Lisboa na quinta-feira passada, tocou no sábado, que agora termina, no Madeira Dig, vai depois fazer uma pequena digressão que a levará ao Unsound na Austrália, música cinemática de Resina, da edição deste ano Traces Procession, e quase no final seguimos com KJ. Tema a contar com Aaron Martin, Foxes, mais um trabalho a sair pela moscovita Dronarivn. Altura de fecharmos este Em Transe, já sabem, depois de tocar na rádio. Transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram igualmente as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Para o final ficou Siei Hatakayama, músico japonês que se inspirou para After Image numa fotografia que encontrou numa loja de antiguidades em Istambul. De After Image e a terminar She Isn't Here. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite, até à próxima.